estabilizada eletrizão no zero. São 3170, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, vento 070 graus, 9 nós. Autorizado pouso na pista no zero, são 3170. O 2940 sendo identificação, desça para nível de voo 050, via chegada por médio 1, responde velocidade para 250 mais, segue com o número, o tráfego número 4 para aproximação em Salvador. O 6908 desça para 2000 pés, ajuste 90 no 3. Está autorizada a final do procedimento ILS XAY no 0 de Salvador. A posse estabilizada. Correction. Complete rejection to 220 knots, 220 knots. Reducing to 220 knots. São 3170, só foi o 06, direita na minha escuta, Alfa Juliette para remota 14. Alfa e Juliette, remota 14. Está confirmando remota 14, 14. Remota 14, 14. O 2940, vê operação para prosseguir na descida. Curva esquerda para 055, o limite será o localizador. 055, vou falar aqui, eu já capturei. In 1910 descend to 3,000 feet, KNH 1013. Down to 3,000 feet on 1013 for Argentina 1910. Azul 6908, Voiduna, desça para 2000 pés, ajuste no 013, está autorizado a chamada do procedimento ILS, sem pista no 0 de Salvador, a porta estabilizada. Azul 2940, redução de velocidade 2309. Now 1910, fly heading Luna position. Fly heading Luna position, now 1901. Now 1910 descend to 2,000 feet, KNH 1013. Cleared final SXRA approach, runway 10 of Salvador report established, all localizer. Roger, descend to 2,000 feet, 1013, and clear ILS approach, runway 10, we'll call you Salvador. Informo que segue tráfego, posição de 3 horas, 7 milhas, tráfego com deslocamento norte, mantendo, passando o nível de voo 060 para 2.000 pés, Boeing 737-800 da Argentina. Desça para 4.000 pés, o ajuste 10 no 3, completa a redução de velocidade para 1909 e para o curso localizador, curva esquerda na proa 040, reparto estabilizado. 040 Polaco, descendo para 4.000 pés. Gente, o tráfego é reduzido para 190 2.940, três confirmas, viu? Ajuste em Salvador padrão 10 no 3. 3, obrigado. Azul 6908, completa final do procedimento, torre 98, decimal 6. 8.6, obrigado, boa noite. Argentina 1910, are you starting deviation to the left side? A little bit, just to avoid a hassle, but we are resuming direct to Luna intersection. Roger, report back on track, Argentina 1910. Final done. Azul 2940, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 3, autorizado a final do procedimento Electric Tape, estando 0 de Salvador, reporta estabilizado. 2003, liberado por DLS, reportado estabilizado. Só pode confirmar o vento para o 6908? 070 graus 089. Azul 2940, completa a redução de velocidade para 1809, aguarde para transferência de comunicações. Salvador, Argentina, 19010, 10 miles, full established, INS runway 10. Argentina, 19010, complete final, electric spray approach, runway 10 of Salvador, rail contact tower, frequency 118.95. complete ILS Troy for runway 10 and contact tower 11895, Argentina 1901. Argentina 1901, correction 118.6. 1186. Azul 2940, consegue tráfego da Argentina meia dúzia de milhas à frente. A velocidade está compatível com o seu tráfego, a redução está a critério para aproximação. Completa a final do procedimento, torre 1918.62. Sexto tráfego, 1862, obrigado, bom trabalho. Finalmente, bom pouso. Valeu. Salvador, boa noite, 3520, informação, bravo, passa 170 para 150 na presidência. 3520 da Tana, Flor de Duna, desça para 2000 pés, ajuste padrão em Salvador, 1013. Flor de Duna para 2000 com ajuste padrão, 3520. Hello, Salvador, this is Argentina 1910, full established, this is my runway 10. 1910, have been sized, can you 1013, clear to land 1810, it is 070 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910, the road at 22, lead by a right and taxi by a taxiway alpha, report before Juliet. We report via alpha, we will report before Juliet, Argentina 1910. Os 940 avistado, vento 070 graus, 109 pouso autorizado, pistão 0. Lembre pouso, azul 2940. Argentina 1910, cleared to tax approved by taxiway alpha, Juliet, stand 11. Tax approved by alpha and Juliet at gate 11, Argentina 1910. 2940. Eu solo Foz 26. Taxi autorizado até o portão 01, via Alfa Juliette, azul 2940. Santem me chuta até o corte. Alfa Juliette, portão 01, me chuta até o corte, o 2940. Obrigado, senhor. Bom trabalho. da Bravo, bom dia. Localizador da 3520. 520, completa final do procedimento, torre no 8 decimais, meia dúzia. 286, obrigado pela colaboração, até agora. Igualmente, bom pouso. Obrigado. Não, 3520, torre Salvador. Prossiga, até. Tráfego avistado, pouso autorizado na pista 0, vento 080 graus, 079, ajuste na 013. Ele pousa na 0 ou na 0 ou na 3, então 3520. Então 3520 no solo aos 36 e via direita via alfa chamando Juliette. Direita via alfa chamando Juliette. Boa noite, sem identificação. Vou direto do Una, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador, ano 013. Você tem Recife, você está pronto no portão 8? É, não. Vicente. 192.4. Tá. Bom, 192 autorizado aeroporto de Recife, nível 370, via Pesolu 17. Decola pista 10, primeira curva esquerda, subida Pucca, transição Aracaju. Aciona o transponder 5401, controle Salvador 198. Recife 370, Pesolu 17, pista 10, curva esquerda Pucca, Aracaju. Aciona 5401, controle 198, o 192 está na 8. O 192 está correto, portão 8, chame para o direcionamento. Direcionamento chama táxi voo no 192. Táxi voo no 192, 132 a bordo, 3:25, São Gonçalo. Táxi autorizado até o ponto de espera, pista na zero, via Pai Taxi Indy, chame pronto, ponto de espera, gol 192. Pai Indy, ponto de espera, chame. Eu vi no 192, está pronto para decolar. 192, eu decolar, pistola 0, vento 050, grau 079. Vente ali, decola na 0, no 192. Decola V2 estabilizado. Diego, gosto no 592. Milhas. E Electric Day, pistola 0 de Salvador, chama a torre 1-1-8, decimal meia dúzia. 18 meia dúzia, será que é pouco? É. Information Charlie, copy, 2-6. Conforme a Argentina. Yes, Argentina 1-9, 1-1, 2-6, done. Information Charlie. Roger, my call to Argentina 1-9-1-1. Where is your booking? Tô aí, Salvador, vou no 592. Baixei, travou o final. 1-5-9-2, continua a aproximação, guarde pista livre, 37 da companhia iniciando a rolagem. Guarda a pista livre, 1-5-9-2. 592, pouso autorizado, pista 90, vento 070 graus, 059. Livre pouso, pista 0, bola 592. 1192, decolado aos 55, chame controle, Salvador, 198, bom voo. 198. Controle 1192, decolou, bom dia. Luna 192, estou sob contato radar sinal 370, após 2 mil pés, vou direto Jama. Direto Jama, na 1192, apresente a prova do Rádio Fox 018. 018. 1192, copia a prova do Rádio Fox 018. Na prova do 018, na 1192. Nossa 592 no solo 57, livre na Golf, taxi Alfa, chame Andy Juliette. Golf Alfa, chame Andy Juliette, Golf 592. Tá. 1172, voo direto do Duna, desça para 2 mil pés do Juchão 0 na 3. 192, chame Recife 1265, alterna 1245. 1265, 2545, 192. Escutou 5.